Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil! Tô chegando, eu tô chegando e o mês de março tá indo embora. Rapaz, olha a velocidade. Começou esses dias 2014, nós já estamos terminando o mês. Semana que vem já é abril. Viu? Caramba, o trem... Não sei se a gente fica velho, né? Hoje, por exemplo, é dia do meu aniversário. Tô fazendo 64 anos no lombo. Mas com um corpinho de 63, 10 meses e 28 dias. Rapaz do céu, eu fico imaginando, há 64 anos atrás, lá em Coromandel, a confusão que não foi lá na casa do seu Tom e da dona Ilma. Ó, tá chegando um menino aí, chama o doutor Ermir, correndo. Era só atravessar a rua assim, né? Rapaz do céu, o tempo passa, né? Hoje é bom, mas aquele tempo era bom também, viu? Ai, meu Deus do céu. Bom, no programa de hoje eu vou receber na discoteca do Cleitão a dupla Gabriel e Rafael, na Faculdade da Música, os mestres Trio da Vitória, a frase irretocável da cultura popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 91. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, recordando uma música bonita. Tem uma lorota boa interessante para você. E a dica, eu vou te ensinar a cozinhar hoje, viu? Fica aí, fica de butuca. Hoje eu vou conversar. O mês passado ele esteve aqui no programa, lançando o seu novo CD, que já é um sucesso. E hoje eu vou receber de novo aqui para saber o que ele fez nesse mês aí, o Rael Braga, conversando com a gente. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí João Carreiro e Capataz. Tá bagunçado? Mas tem gerência. O trem desandou. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Chegou pisando miúdo, hoje tá com tudo e quer dominar. Pois a rei calçou score e não vê a hora de executar. Me conheceu pingaiada e agora folgada. Quer que eu largo de beber? Eu posso até aceitar, mas se é pra largar, largo de você. O trem desandou. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Foi me enganando, me rodeando na maciota. Agora se fala em festa, trance a testa e tranca a porta. Atraquei arrebentando, fica ciscando igual pata choca. Pode falar o que quiser, pode chorar e bater o pé. Por um fumo importa, o trem desandou. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. O trem desandou. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra

a todo momento. Meu nome jamais sairá do teu pensamento. Eu quero que nas horas de amargura tu sintas que eu estou perto de ti. Pensar em mim a todo momento. Meu nome jamais sairá do teu pensamento. Eu quero que nas horas de amargura tu sintas que eu estou perto de ti. Longe, além distante, sentirás também o que eu já senti. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Essa veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, o Julim, lá de Patos de Minas. Orlando Dias, tu has de pensar em mim. No próximo bloco eu vou conversar com o cantor e compositor Rael Braga, que está fazendo as pazes com o sucesso. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Mês passado ele esteve por aqui, lançando o seu novo CD, né, e já chegou chegando. Eu, quando eu lancei a música, eu disse no programa que a música tinha cheiro de sucesso, porque esse rapaz foi um grande sucesso nos anos 90 com a música Paz na Cama, né? E se de dia a gente briga. Ele gravou, depois Leandro e Leonardo regravaram, e ele passou a temporada sem gravar, fez dupla novamente e tal, e agora ele está seguindo uma carreira solo com um novo nome. E ele lançou um trabalho muito bem feito, e um mês depois do lançamento, o lançamento já disse a que veio, né? E eu estou recebendo aqui no estúdio para poder conversar com ele, para saber o que ele fez nesse mês, o que, que aconteceu nesse mês, com o novo trabalho do cantor e compositor Rael Braga. Tudo bom, Rael? Tudo bom, Cleiton. É um prazer novamente estar aqui. E como a gente já havia previsto, você é meu talismã. Eu estive aqui para lançar em primeira mão no seu programa para o Brasil o meu novo trabalho, esse projeto Rael Braga, e a música já tomou um corpo, uma forma diferente, ela já está, vamos falar no popular, como diz o bom mineiro, já está se alastrando pelo Brasil. E eu vou te dizer uma coisa, Rael, o nosso programa passa em centenas de emissoras e muitas emissoras pediram essa música, né? O bebê querendo colo, ele estava querendo, já arrumou um colinho, como é que tá? Tá começando a aparecer já os colos, né? Os colos, eles são assim, condizentes com o tamanho do sucesso. Então, eu quero até agradecer, né? Porque a gente fica muito feliz quando os amigos das emissoras parceiras, eles compram as nossas ideias, porque o nosso programa é um programa diferente. Aqui a gente torce pelas pessoas, a gente faz aquilo que a gente pode. Eu quero ver o Rael Braga de novo aí nos palcos, né? Aliás, você já começou a fazendo o show, mas deixa, antes de você falar, eu vou tocar essa música que já está alastrando por aí afora e dizendo aos nossos amigos parceiros, quem quiser a música nova do Rael, que não tiver ainda aí, pode mandar um e-mail para mim, programacleitonaguiar@gmail.com, ou um recado no Facebook ou no Twitter, que eu mando aí para a sua rádio. Então vamos ver o sucesso. A composição é dele mesmo e do Hamilton Silva. Música nova, sucesso novo de Rael Braga. Bebê querendo colo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo. falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não dá paz. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu mostrei aí o novo sucesso de Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Você estava me falando, Rael, que você está com uma estratégia diferente, né? Porque você tá que nem os mineiros, começando a comer o mingau quente pela beirada, que você optou por fazer shows nas casas noturnas até chegar nos grandes eventos, nas pecuárias, no aniversário de cidade, essa coisa toda, né? Enquanto isso, a música vai se alastrando por aí. Não adianta querer queimar a etapa, tem esse processo de maturação do sucesso. Sim, né? Claro. É porque, geralmente, Cleiton, a música, como é um projeto novo, a música, apesar dela do projeto ser todo comercial, aí as pessoas começaram a ligar muito de casas noturnas no Maranhão, no Pará, no Piauí, no interior de São Paulo, na grande São Paulo, onde você sabe que tem umas centenas de casas noturnas, onde os artistas cantam. O próprio Amado começou assim. E aí nós começamos a viajar e a fazer esse show nas casas noturnas, mostrando o novo trabalho do Rael Braga para o Brasil. E, consequentemente, agora já começam as pecuárias, já estamos agora, então, começando a colocar o show nas pecuárias pelo Brasil. Eu fico muito gratificado quando canto nessas casas noturnas, nessas casas populares, porque você tem uma proximidade com as pessoas que estão... E aí você tem também um termômetro. Tem um termômetro, porque você nesse disco, então, eles já estão cantando aí umas 4, 5 músicas, cantam A Diarista, cantam O Bebê Querendo Colo, já todo mundo começa, o arranjo já, o povo já começa agora, a cantar. Agora, o Pai na Cama não tem jeito, você tem que cantar, né? Tem que cantar. Essa é uma marca registrada, tem, né? Que cantar O Pai na Cama, tem que cantar O Castelo de Sonho. É bonita demais aquela música. Então, né? Mas a gente inseriu no show porque nós somos escravos do povo, Cleiton. Então o povo pede, você tem que fazer. Não é verdade? Bom, deixa eu mostrar uma música que eu não mostrei na gravação passada, na sua visita passada, e a música que já começa a tocar também, uma composição que você fez em parceria com Braulio Moraes, grande compositor lá de Goiânia, né, que eu vou mostrar agora em primeira mão aqui no nosso programa, Rael Braga, Amor Verdadeiro. Encontro casual, tive meu primeiro amor, e por ser correspondido, eu lhe dei pouco valor. Junto com ela eu vivi, meu melhor tempo de vida. Longe dela o que restou foram noites mal dormidas. Agora sou dependente da paixão mal resolvida. Quanto mais fui me envolvendo, não achava uma saída. Sua pele e o seu cheiro me fazendo enlouquecer. As carícias e os abraços que jamais vou me esquecer. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo, virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Agora sou dependente da paixão mal resolvida. Quanto mais fui me envolvendo, não achava uma saída. Sua pele e o seu cheiro me fazendo enlouquecer. As carícias e os abraços que jamais vou esquecer. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo. Virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo. Virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Me balançou, perdi o plumo. Virei um homem sem plumo. Hoje estou na solidão. Mais uma que eu mostro em primeira mão aqui no nosso programa, Rael Braga, Amor Verdadeiro. Nós vamos mostrar mais duas músicas no próximo bloco. E eu vou também conversar com o Rael a respeito do show, né, como é que as pessoas fazem para poder contratá-lo, né, ele que está com o pé na estrada, visitando as emissoras de rádio. Televisão também você vai. Fez televisão comigo, né? E você vai começar também daqui a pouco fazer. Vamos começar agora já em alguns programas nacional, como o Ratinho, como o Gilberto Barros e outros programas, mostrando essa música, porque realmente agora já vamos começar a etapa de ir para a televisão, que a música já disse, como você mesmo falou, a música já disse é que veio. Graças a Deus, ela já está se tornando um hit. Então agora a gente vai para uma outra etapa. Vou dar só um tempinho para a gente tomar um cafezinho que a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Eu estou conversando com meu amigo, grande cantor e compositor Rael Braga, que já começa a colher os frutos de um trabalho que ele lançou tem pouco mais de um mês, né? Na verdade, não lançou ainda, está em fase de lançamento, porque vai demorar aí uns 6 meses para poder concluir o lançamento do CD. Já está na internet, né? Como é que as pessoas podem? As pessoas podem baixar no Facebook. É Rael Braga, Rael escrito R-H-A-E-L, Rael Braga, e lá tem um link que a pessoa já baixa, pode baixar todas as 14 músicas, todos os locutores do Brasil que quiserem tocar. Então é o seguinte, já que os filhos da égua dos pirateiros vão roubar o trabalho dele e vender por R$2, R$3, ele tá dando é de graça. Você entra lá no Facebook e baixa logo. E aí já vai ouvindo. Pra rachar a tampa dos pirateiros. Vamos botar pra quebrar, né? Eu quero também avisar em primeira mão que no mês de junho eu vou estar no grande show em Coromandel, aonde a terra vai tremer. É a inauguração da 95FM, não tem data ainda, nós estamos esperando terminar a temporada de chuvas, né? A rádio, a 95FM de Coromandel já está no ar, em caráter experimental, né? E assim que passar a temporada de chuva, nós vamos fazer um grande show, com a presença já confirmada do Amado Batista, do Milionário Zé Rico, do Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Márcia Ferreira, Edelson Moura, Rael Braga, Eliane Samuel, Cleiton Aguiar, Bruno Aguiar. Vai ser um show que vai rachar a tampa do balai lá na região do Triângulo Mineiro. Não vai ser fácil, né? Não, é? E o Tica Boca tá lá, né? Tica Boca tá. Vamos mostrar aqui essa música também, que já é uma música que já tá tocando em muitos lugares, uma composição do Hamilton Silva, que fala da vida de uma pessoa importante na vida de todas as famílias do Brasil, a diarista. Duas vezes por semana ela faz freelance aqui. Cuida bem da minha casa, mas não sabe o que sinto por ti. Estou apaixonado, ela precisa saber que nos seus dias de folga eu fico assim sem você. Louco de saudade. Esse meu drama de amor até parece novela, mas na vida real eu morro por ela. O que sinto no peito é amor e verdade. Diarista, não sei como tudo aconteceu. Diarista, eu me encantei com o jeitinho seu. Não suporto mais viver assim. Diarista, esqueça da casa e vem cuidar de mim. Precisa saber que nos seus dias de folga eu fico assim sem você. Louco de saudade. Esse meu drama de amor até parece novela, mas na vida real eu morro por ela. O que sinto no peito é amor e verdade. Diarista, não sei como tudo aconteceu. Diarista, eu me encantei com o jeitinho seu. Diarista, não suporto mais viver assim. Diarista, esqueça da casa e vem cuidar de mim. Diarista, não sei como tudo. Esqueça da casa e vem cuidar de mim. Rael Braga, a diarista. Rael, essa história que você conta nessa música, que é essa composição do Hamilton Silva, isso aconteceu com muita gente, né? Muita gente, eu conheço muita gente, né? Que eu tive um primo meu que ele é formado ele é veterinário, né? E foi passar umas férias na casa de uma tia nossa, se apaixonou com a empregada doméstica dela, casou e vive com ela até hoje, tem mais de 20 anos. Isso é maravilhoso, porque as secretárias do lar, as diaristas, são pessoas maravilhosas. Eu sou um defensor dessa classe porque elas cuidam da gente, cuidam das famílias da gente, cuidam do nosso lar, e tem o que tem diarista maravilhosa nesse Brasil, lindas. Inclusive nesse show que a gente está fazendo, nessa temporada que nós estamos fazendo em São Paulo, a gente tem lá a diarista do mês, a diarista mais bonita, a diarista mais sexy do mês. É um negócio interessante. Isso foi uma ideia do Demerval Neno, que é o meu divulgador em São Paulo, e é uma coisa fantástica, Cleiton, porque elas vão, você precisa ver, lota, que é uma coisa maravilhosa. Não, e outra coisa, com essa história, com essa lei que inventaram aí das empregadas domésticas, né, praticamente extinguiu a categoria no Brasil, e hoje está em moda a diarista, né? Exatamente. Então, e engraçado que eu tinha uma amiga minha que morava nos Estados Unidos, e lá ela ia para fazer o trabalho de diarista dela ali, no seu próprio carro. Então nós estamos chegando isso no Brasil. Hoje é um trabalho altamente bem remunerado. Bem remunerado. E que resolve o problema da família também. Exato, claro. E eu vou te falar, o que tem de patrão que se apaixonou, porque se apaixona por diarista no dia a dia, não é? Mas não tem do Simão e Sabino, o doutor e a empregada? A versão nova agora é Rael Braga com a diarista. É, né? Verdade. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música, que é em primeiríssima mão, essa aqui também não foi mostrada ainda. Essa música já foi gravada pelo Sandro Lúcio, não foi? Foi gravada pelo Sandro Lúcio, eu estava na Imperatriz, no Maranhão, e uma pessoa, inclusive ele hoje é prefeito de uma cidade lá, Buritirana, que é seu amigo, Vagtônio, que foi diretor da rádio do meu amigo, meu irmão Raimundo Cabeludo, e ele disse: Rael, você tem que cantar essa música, porque essa música vai ficar linda na sua voz. Então vamos ver se ele tinha razão? Vamos ver. Vamos ver, vamos trazer. Dessa vez. Rael Braga, composição do Bruno Calimã, Dessa Vez. Dessa vez. Sou eu quem vou tirar a mesa do jantar. Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar. Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol. Eu arrumo a cama e estendo o lençol e falo aquelas coisas pra te excitar. Dessa vez a fantasia está por minha conta. Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes, correndo pro abraço, balançando a rede, louca de desejo e de cabeça tonta. Eu peço o mesmo prato que você pediu. Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir. Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonados. E se depois do amor você virar pro lado, abraço o travesseiro e também vou dormir. Dessa vez sou eu quem vou levar o seu café na cama. Na hora do amor eu assando a chama. Hoje a fantasia está por minha conta. Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes, correndo pro abraço, balançando a rede, louca de desejo e de cabeça tonta. Dessa vez sou eu quem vou levar o seu café na cama. Na hora do amor eu acendo a chama. Hoje a fantasia está por minha conta. Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes, correndo pro abraço, balançando a rede, louca de desejo e de cabeça tonta. Rael Braga, Dessa Vez. Ô, Rael, já mostramos aqui, né? Da outra vez mostramos 4 músicas, mostramos mais 2 agora nessa entrevista, O Amor Verdadeiro e o Dessa Vez. Já tínhamos mostrado aí, tocando muito o Bebê Querendo Cola, inclusive as pessoas já começaram a pedir. A Diarista também, que é uma música que fala fundo no coração das pessoas. E agora é partir pro abraço, né? Claro. E deixar o telefone, quem quiser contratar o show do Rael Braga. Pode ligar. O nosso show, você liga em Goiânia no 62-8111-8282 62-8111-8282. Mais fácil que o telefone de delegacia. Exatamente. Né? E pode ligar para o Cleiton Aguiar, para a empresa do Cleiton Aguiar. Que é, a RBM Música vende também, né? O show do Chico Rei Paraná, do Amado Batista, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, muita gente, né? E agora também vendendo o show do Rael Braga pelo 61-9981-3601. Rael, que Deus continue te abençoando. Você sabe que aqui você é sócio proprietário do programa. Você manda. O Rael tem até quarto aqui na minha casa, né? Ele tem. Aqui, e aqui, quando eu falo que venho para Brasília, eu falo para Jaqueline, falo: olha, eu vou para Brasília. Lá em Brasília a gente sofre. Jaqueline porque... é a esposa dele, é a que manda nele lá. É. Né? Eu falo, eu vou para Brasília, Jaqueline, lá é muito sofrido, porque eu fico naquela mansão do Cleiton Aguiar, é 3 minutos do Palácio do Planalto, aqui é um lugar assim, a gente sofre muito. Aqui, dessa vez ele viu até a minha plantação de melancia. De melancia, eu vou partir uma daqui um pouco lá. E já está sendo preparada ali aquela galinha caipira com aquela comida mineira, porque o mineiro... a comida mineira é, sem dúvida, uma das melhores do Brasil. E o que esse Cleito, eu acho que ele a dona, ele venceu a primeira dama pela boca, porque eu, amigo, vou ter uma mão boa para cozinhar. Gente, nós vamos ali comer essa galinha e depois eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em Açailândia, no Maranhão, nosso programa está passando na Cultura M, que em breve vai se tornar uma FM, porque todas as emissoras AM, por uma determinação do governo federal, vai se transformar numa emissora FM, né? Açailândia é uma cidade de porte médio, já lá no estado do Maranhão, tem 105 mil habitantes, segundo o IBGE, um território maior do que o Distrito Federal, viu? Tem 5.806 quilômetros quadrados, o Distrito Federal só tem 5.400. Quem nasce em Açailândia é açailandense. É um município muito novo, foi fundado no dia 6 de junho de 1981, né? Tem, portanto, 33 anos de existência. A prefeita atual é Gleide Lima Santos, do PMDB. A Açailândia, no Maranhão, faz divisa com Cidelândia, já cantei lá em Cidelândia, né? São Francisco do Brejão, João Lisboa, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, Bom Jardim, Itinga do Maranhão e Rondon do Pará, no estado do Pará. A Açailândia é o terceiro maior PIB do estado e a maior renda per capita do Maranhão. Fica a 600 quilômetros de São Luís, é um grande polo agroindustrial, tem 5 siderúrgicas e tem o maior rebanho bovino do estado do Maranhão. Um abraço aos nossos amigos da Cultura M e também o pessoal, os ouvintes que estão curtindo lá em Açailândia, no estado do Maranhão. Comadre, vou te ensinar a fazer. Compadre, se você gostar de cozinhar igual eu, você vai aprender, né? Meu amigo Flávio Beijar também é bom de cozinha. As mulheres estão saindo da cozinha, indo pro shopping, e os homens estão saindo da gandaia, indo pra cozinha. A gente vai ficando velho, né? E vai ter que inventar um trem pra matar o tempo. Vou te ensinar a fazer hoje um carneiro ensopado. Você vai precisar de 2 quilos de carne de carneiro cortada em pedaços. Um tomate maduro picado sem semente. Gente, vocês não comem semente de tomate, não. Aquilo é danado de bom pra fazer pedra nos rins, viu? Uma xícara de chá de cebola picada, uma xícara de chá de cebolinha picada, uma xícara de chá de coentro picado, uma folha de louro, uma colher de sopa de alecrim, 2 colheres de sopa de manjericão picado, uma colher de sopa de hortelã picada, uma colher de chá de açafrão, se não tiver pode ser colorau, não gosto de colorau não, prefiro açafrão, né? Suco de um limão, meio copo de vinho branco seco, 4 colheres de sopa de óleo ou azeite, pimenta do reino e sal a gosto, 10 batatas cruas médias cortadas ao meio. Reúna todos os temperos numa tigela grande, junte o vinho e o suco de limão e cubra a carne. Mexa bem a cada 10 minutos por cerca de uma hora. Numa panela, esquente o óleo ou azeite e refogue a carne com a metade dos ingredientes que temperou. Reserve o restante. Cozinha a carne até ficar macia, mas não deixa ficar muito mole, não, senão ela perde o gosto, viu? Você vai pondo água aos pouquinhos, mexendo para não queimar e mantendo a panela tampada. Mantenha mais ou menos umas 3 xícaras de caldo na carne e junte então as batatas e o restante dos temperos. Quando as batatas estiverem macias, apague o fogo e sirva com arroz ou então com angu de milho à polenta. Esse trem ficou bom, viu?

se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ai, esta amargura, esta agonia. Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordou Ternura Antiga. Essa música é de autoria de Dolores Duran e do Ribamar. Alô, Arata, boa de hoje. Quem me mandou foi o Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, do meu amigo Júlio Bueno. A história é o seguinte: o homem e a mulher foram para um barzinho, né? Aí tal e coisa, e toma uma, toma duas, mão naquilo, aquilo na mão, lá vai, esfrega daqui, esfrega dali, mais uma dose. E a mulher chamou ele pra falou, vamos, nós estamos aqui num barzinho e tal, vamos lá para minha casa, a gente faz mais à vontade. Chamou para ficar mais à vontade, a juripoca vai piar, pode ter certeza, né? Aí quando ela chegou na casa do caboclo lá e tal, a mulher já tinha tomado umas três, o cara já tinha tomado umas cinco doses também, e a mulher falou para ele assim com a voz melosa, meu amor, me faça mulher. Aí o homem tirou a roupa devagarinho, assim, olhando, e a mulher com aquela olhar assim, sedenta, a mulher estava pedindo, estava implorando, né? Me faça mulher e tal. Aí o homem tirou a roupa devagarinho, entregou na mão dela e falou assim, toma, vai lavar e passar. Ai, ai, ai, eu vou te contar para você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Júnior Standby, da Joana Dalla Rossa, o J. Santos, Lucindo Paz Luz, Rafael Ayan, Trajano Franco, Marcos Leite, Pablo Juan e Leni Jack. Muita paz, muita luz, muita saúde, muita festa nesse ano que está apenas começando. Esse cidadão é um fenômeno. Eu morava em Belo Horizonte em 1965, né? Você vê que tem quase um século. E ele já era sucesso no programa Jovem Guarda, né? E até hoje está na crista da onda. Roberto Carlos, uma das mais tocadas de 2013, Furdúncio. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Quando ela chega é um furdúncio adoidado, e todo mundo quer ficar do seu lado. Às vezes não quero sair, mas eu saio. Do que é meu eu cuido e não me distraio. Aquela maravilha andando sozinha, tem um aviso pra dizer que ela é minha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que eu me sinto mais solto. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Quando ela chega, todo mundo se encanta. Quando ela dança, todo mundo levanta. Pra ver de perto aquela coisa bonita, e me assanha, me provoca, me agita.